Era o dia do exame final. O Azedinho ia ser examinado pela professora em prova oral. E a professora, que era nova na escola, iria ser observada pelo diretor. Sentam-se a professora e o Azedinho, um de frente para o outro, e o diretor ficou em pé atrás do menino. E a professora pergunta: Azedinho, o que Dom Pedro I disse quando proclamou a independência do Brasil? Nisso, a professora derruba o lápis e abaixa-se para pegar. Quando a professora se levanta, pergunta: então, Azedinho, o que ele disse? Peitinhos maravilhosos! Não é nada disso, menino! Zero! Diz a professora, nervosa. E o Azedinho, então, vira-se pro diretor e diz: pô, qual é a tua? Se não sabe, não sopra, né, meu?